montanha. E se eu faço rock, eu faço manhã. Meu bem, me dê sua atenção. Isso não tem dono. Mando na minha cabeça. Um dia desses eu me mando. Mas enquanto isso não se esqueça. Tome cuidado, porque o amor não é só distração. Eu faço manhã.